Você ouve a Jornal, uma emissora do grupo Jornal de Barretos Comunicações. No FM 88,7 MHz, canal 204, AM 1070 kHz, ZYK 758. Jornal FM, a rádio do povo. Jornal.